Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe durante os próximos 60 minutos na antena da SBSR e começamos hoje com um dos discos que vai na compilação, que reúne 4 LPs de Dictaphone, o projeto do belga multi-instrumentista Oliver Dorrel. Nesta La Piscine, que abre hoje o Em Transe, ouvimos sons de campo e também as atmosferas sempre delicadas e experimentais de Oliver Dorrel. O senhor Dictaphone vem em M Addiction, La Piscine, a abrir o Em Transe de hoje. Boa noite, bem-vindos. Thank you. duas vezes Briony Eno. Primeiro a solo, com Small Craft on a Milk Sea, uma edição que contou com a colaboração de John Hopkins e Leo Abrahams. Recordámos Invisible, logo depois The Pearl, um dos dois discos que juntou Harold Budd a Briony Eno. Tínhamos antes Ambient 2, de Plateau of Mirror, mas em 84 saiu The Pearl, com temas como Late October. Continuamos com um disco que saiu no início do ano, mas que só agora nos chega, a Lily, projeto de James Vella. Música ambiente com drones, tudo em 10 drones on cassette. Dynam já de seguida depois, Miles, projeto a Lily. Thank you. vem de Shropshire. É o multi-instrumentista Eric Loveland, depois de Lily L. Heath, de Snail Beach Mines Trust, ouvimos Upper Works Reservoir. Logo a seguir, Tim Hacker ofereceu-nos este ano Conoyo, mas há uns bons anos, julgo que em 2006, apresentou a Harmony in Ultraviolet. Rodou por aqui Chimeras, para continuarmos com o galês Ian Hazeldine, de Antonyms e da edição There Can Be No True Beauty Without Decay, Means of Escape. Dois nomes que ocupam um lugar singular num registro estilístico muito bem desenhado nestas andanças instrumentais, a misturarem a música clássica com drones. Primeiro Richard Skelton, ouvimos Undertow, logo a seguir francês Marc Saint-Jules, La Digitale Purpre. Para continuarmos ainda em terras francesas, embora ele viva agora em Londres, Pascal Savy, seguimos com Line Drifting. Thank you. altura de fecharmos a sessão de hoje, lá em cima, lá em Drifting, Pascal Savi. Depois, há muito que não tocávamos por aqui, o projeto sueco Library Tapes, pertence a David Vengrant. Logo a seguir, toadas mais acústicas, o belíssimo violino da norte-americana Hilary Hahn a juntar-se ao piano de Volker Bertelmann, mais conhecido por Auschka. Editaram há uns anos um LP chamado Silfra, de lá retiramos Krakow e, no final, I am so much more me that you are perfectly you, Alluvium, o projeto de Portland de Matthew Robert Cooper. Já sabem, o programa, depois de tocar na rádio, transforma-se em formato podcast, links em radioentrance.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. No próximo fim de semana, a antecipar o Natal, vamos estar de folga, mas voltamos de hoje a 15 dias. Continuem desse lado, ligados à SBSR. Boa noite, boas festas.